Antes de começar uma pequena explanação, eu vou fazer uma pesquisa. Levante o braço quem vem da Igreja Católica ou quem é católico também, além de ter uma simpatia pelo Espiritismo. Agora abaixa o braço. Agora, quem é evangélico? Quem é umbandista? Ou quem é budista? Ou então, estamos com uma plateia aqui 100% católica, com todos os vícios que a gente aprendeu dos católicos. Isso é importante. Se vocês fossem budistas, a conversa seria outra. Se fossem umbandistas, seria outra. Evangélicos, muito diferente. Não sabendo que hoje, só assim um comentário, vamos falar dos Estados Unidos, dos 100% da população, 86% são evangélicos, 4% católicos. Por isso que o Papa não é americano. No Brasil, nós temos 20 milhões de espíritas. Mas existe uma preocupação do Papa Francisco, porque muitos católicos estão se batizando nas igrejas evangélicas. Eu quero dizer para vocês assim, que eu não sei como que eu vou trazer tudo que eu gostaria de colocar, mas assim, eu estou tentando fazer o possível para que eu seja inspirada, para que, de fato, aquilo que eu digo, de fato, seja de fato, assim, uma luzinha para cada um. E foi uma luz que me tocou prestar aqui agora, porque às vezes eu fico pensando, ai, vou falar do quê? Tá? O que será que esse povo quer ouvir? Então, assim, por que eu fiz essa pergunta? Porque a minha pauta de hoje implica Deus. Se nós perguntarmos para os católicos onde está Jesus, alguns vão dizer, ah, ele está lá no sacrário. Vai lá dentro da igreja que está lá no sacrário. Ele está no sacrário simbolicamente, sim. Ele está na missa, sim. Mas também ele está no alto da montanha, no seu quarto, ele está em todos os lugares. Então, o que que eu estou fazendo isso comigo? Esse processo eu estou fazendo comigo. Eu já troquei de Deus duas vezes, porque quero contar para vocês que fui religiosa e aí eu tinha um Deus muito bravo. Quando eu saí de lá, eu tive uma crise mega, porque eu disse, meu Deus, esse Deus não me serve aqui fora. É outro Deus que está aqui. Assim como quando eu fui para a Itália, eu disse, opa, o nosso Deus do Brasil não é o mesmo que está aqui na Itália. E você vai para o Paraguai para ver se o mesmo Deus está lá. Não. É outro Deus. Eu disse, mas o que é isso que eu estou sentindo? O Deus da Itália não é o mesmo do nosso? Mas ele parece diferente. Eu não sentia Deus da Itália. O que que é isso? Aí eu me dei conta, pensei, pô, mas o meu Deus deve ser um Deus emocional. Porque o Deus dos europeus é um Deus racional. É matemático o Deus deles. O nosso é emocional, nos faz chorar, nos faz rir. Então, peraí, que Deus é esse? Que em cada país tu tem uma sensação diferente, tu entra na igreja? Oh, meu Deus, o que é isso? O Deus do Paraguai, que eu vivi lá um tempo, vivi, passei lá uns dias, as pessoas entram na igreja de joelho. Não é como aqui que entram, nem fazem uma genuflexão. Tá o Deus falando na frente, são católicos, mas eles entram de joelho, arrastando o joelho no chão. Eu disse, mas que fé primitiva. Será que Deus quer esse sacrifício? Ou nós brasileiros estamos lá, de qualquer jeito? Quem está certo? Os italianos nem vão mais para a igreja. As igrejas vazias. Tem meia dúzia de velhos. O padre está lá na frente sozinho. conceito de Deus, é uma imagem de Deus. E os católicos procuram Deus lá, não aqui dentro. O que eu comecei a fazer agora esse ano? Eu comecei a fazer teologia, eu disse, eu quero entender esse troço. Aí eu comecei a fazer teologia na Igreja Católica, toda segunda de noite eu vou para aula de teologia, uma pós. E no sábado de manhã eu vou na Escola Bíblica dos Evangélicos. Eu falei, o que esses loucos estão fazendo aqui? Aí eles estão loucos para me batizar. Eu disse, eu não quero ser batizado, eu já tenho batismo. Jesus é o mesmo, por que eu tenho que me batizar de novo? Não, né? Nós somos cristãos, eu já tenho um batismo. Mas eu estou lá para entender a cabeça deles, entender a proposta deles. O grande racha é assim. Sábado, sétimo dia, Antigo Testamento, sagrado, desde a hora que o sol se esconde na sexta até o sábado de noite, não se faz absolutamente nada, só se conversa, só se lê Bíblia e se fala com Deus. Bom, a diferença, uma grande diferença também, quer dizer, respeitar o sábado não, essa é uma questão até tranquila. Mas encontrar Deus dentro de si é outro papo. E o que eu descobri? Os católicos não sabem rezar. Não sabem falar com Deus. Não sabem. Não rezam para ninguém. E falam com um Deus que está fora. Ó Deus, querido Deus, onde é que tu está mesmo? Todos nós aqui somos dessa cultura. Bom, mas aí nós estamos diante de uma questão que o Espiritismo tenta desconstruir. Porque aqui nessa sala aqui, tem um Jesus aqui, pode tirar. Porque senão nós vamos fazer igual à Igreja Católica. Ó, Jesus, tu tá lá, né? Não, aqui dentro, Jesus está aqui dentro. A luz está aqui dentro. As presenças estão no nosso entorno, acima do teto, embaixo desse chão, no entorno, tudo nós estamos cercados de presenças de luz e de escuridão. E dentro de nós. Bom, mas eu estou trazendo uma questão que é vital. Então, assim, a Ivone estava dizendo antes que os evangélicos têm uma pesquisa de que quem é evangélico diminui o consumo de drogas, diminui as manifestações de violência. Por quê? Porque eles têm, de fato, um encontro com Deus. E eu pergunto, 20 milhões de espíritas conseguem diminuir ou, assim, mudar o modo de pensar de uma comunicação violenta para uma comunicação não violenta? Mudar do pensamento queixoso para um pensamento de quem se assume como é, porque nós aqui, até saiu uma reportagem que eu li, eu estava no Caxias, indo para Porto Alegre, tinha lá um jornalzinho sobre o perfil queixoso do pessoal da Serra Gaúcha. Tudo dói. Ai, ai, tem que ter um médico, tem que ter uma receita. Tem que ter uma dor, senão não dá. Falar de quê? Então o nosso perfil aqui é um perfil queixoso. Todo queixoso aponta o dedo para um agressor, para um culpado. Ou seja, tem um pensamento agressivo, violento. Então, a primeira ferida que um grande escritor, que eu respeito muito, que é Anselmo Grimm, um alemão. Ele é um teólogo, mas eu estou citando um teólogo e não um espírita, porque esse teólogo tem um pensamento contemporâneo que dialoga com todas as religiões, não só com o espiritismo. ele dialoga com o budismo, ele dialoga com os evangélicos, ele dialoga com com o judaísmo, que chama de... Bom, enfim, ele dialoga com todas as religiões. E uma das questões que ele coloca é sair da posição de vítima. Ah, eu sou vítima. Eu sou uma coitada. Eu sou merecedora de pena, de dó. Ai, eu sofri tanto já na vida. Ai, minha mãe me judiou, meu pai me judiou. Ai, não tive pai, não tive mãe. Ai, eu apanhei. Ai, eu fui abusado. Então, as grandes feridas que nós fazemos são histórias de rejeição de pai, mãe, de desafetos na família, citados nos livros, um dos livros desse autor, Abuso Espiritual, que é aquela pressão assim, ó, se tu não der 10% do teu salário, tu não vai ser feliz, tá? Esse abuso espiritual, que ainda não tem lei para isso, mas logo vai ter. Por quê? Porque a Constituição brasileira nos diz que a liberdade religiosa é um direito. Não importa se a gente vai para o céu ou para o inferno. Mas, agora eu me perdi. Só um pouquinho, voltando, conectando, deve ser a velhice. Então, o que eu quero dizer com isso assim? Sair do pensamento queixoso é a primeira cura. A cura é uma cura que nos muda de lugar. Eu vou sair deste lugar de vítima para ser ator, para ser ativo, proativo, em busca de soluções e de um novo olhar. Porque a vítima desenvolve um traço psicológico chamado masoquista, ou seja, não tem solução. Eu tenho uma doença genética que vem lá da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha bisavó. Eu tenho artrite. Me dói tudo. Estou dando um exemplo, mas tem outras doenças. Então, hoje, o que, que se estuda? Se estuda o quê? Que por trás de uma dor física, existe uma dor da alma. Existe uma questão egoica ou algo que nos feriu a alma, que é muito mais profundo. Então, o autor coloca abuso sexual, abuso espiritual, abuso emocional. Ele coloca a desconstrução da imagem que nós temos de Deus, que ele chama de as decepções com Deus. Decepções com Deus. Esses cenários todos nos colocam numa posição em que nós produzimos uma radiação negativa. Então, a posição de vítima faz com que a gente tenha sempre uma radiação negativa. Então, é preciso curar este olhar da vítima. Será que eu sou vítima mesmo? E tem uma outra questão que é muito importante, que é passar pelas feridas e entrar num lugar que nós temos dentro de nós, que eu acho que os evangélicos acharam, os budistas acharam, os hinduistas já acharam. Os católicos não acharam ainda e os espíritas, a maioria não achou. Que é um lugar dentro de nós onde existe o silêncio. Então nós descemos níveis de relaxamento. Alguns dizem assim, bom, vamos entrar em alfa. Bom, mas para entrar em alfa? O que é entrar em alfa? Que é uma frequência baixa onde a frequência cardíaca baixa, mas aí do alfa para o sono é para já. Mas é preciso encontrar o alfa para encontrar este lugar de silêncio, onde o olhar do outro, a opinião do vizinho, aquilo que a minha mãe pensa não interfere. É ali que está a nossa fonte, o nosso nefresh, que é em hebraico, que seria assim, o nosso sopro vital da alma. É deste lugar que vem a nossa luz, a nossa cura, a nossa mudança de olhar, para a gente poder traçar um novo caminho. E assim, eu vou trazer Jesus porque eu estou, não só porque eu vou lá nos evangelhos, onde Jesus é super, ele é tudo de bom. Estou lá com os evangelhos e assim, opa, eu tinha esquecido de Jesus. Vou voltar para esse cara aí. Ah, tem tantos mestres, sim. Bom, mas... interessante, Jesus. Mas aí, assim, o Anselmo coloca as parábolas curativas. Junto com o olhar junguiano. Então, a psicologia como uma ferramenta para poder abrir as feridas. E eu sei, eu como psicóloga, eu vejo no consultório, às vezes, as pessoas chegam assim, olha, eu nem sei o que eu vou falar hoje. Vou falar o quê? Ah, estou bem. Uhum. Então, essa pessoa fala de si. Ah, eu vou falar de quem? Vou falar? Eu vou falar do meu marido, que é um saco. Ah, vou falar da minha mãe, que é... Ah, vou falar não sei do que, do meu colega de trabalho, que é um porra. Fica falando dos outros. Bom, é um processo? É um processo, sim. A pessoa precisa chegar dentro dela. Então, quando é que eu dou alta para as pessoas? Quando elas falam consigo mesmo. Enquanto elas falam dos outros, elas não encontraram a própria dor. Todos nós temos feridas profundas. Porque o nosso pai e a nossa mãe não são perfeitos. E nós temos raízes, eu diria assim, envenenadas do passado, que nos ligam até com quem já morreu. Que necessitam de perdão, de acolhimento, de aceitação. Mas é preciso encontrar este lugar profundo para chegarmos nas nossas feridas mais profundas e ali encontrar a paz. E ali... a gente encontra Deus. Muito interessante. Então, as parábolas curativas são boas leituras. Mas aqui também o autor coloca alguns passos. Eu estou de olho no relógio. Então, a transformação da autoimagem. Como eu me vejo? Uma pessoa cheia de dores, cheia de impossibilidades, cheia de sentimentos egóicos. O segundo passo é encontrar o silêncio interior. Um outro passo é olhar para a natureza e ver aquilo que é invisível. Ai, que lindo, agora a primavera flor, nossa! O sol, encontrar, ver aquilo que é invisível. Como vamos ver aquilo que é invisível? Outra coisa que nós não temos muito hábito, alguns acho que devem ter, é ouvir música erudita, clássica, e ele cita Mozart, Beethoven, para o cristão. E ele traz que quando nós entramos no nosso lado sombrio, que são as nossas dores, nós amadurecemos. Então, assim, agora levante o braço, mas com sinceridade. Quem já tem um caminho espiritual que pratica todos os dias com disciplina, levante o braço. Quem já tem um caminho espiritual, quem já escolheu um caminho espiritual, com passos, com práticas, com aquilo que tem que ser feito diariamente para poder. De fato, eu fiz algumas perguntas aqui, mas assim, poder demonstrar para o outro que Deus está presente. Cada um pergunta para si mesmo, você já conseguiria dizer para alguém, para alguma vizinha que está com depressão, que Deus está presente? Você já teria argumentos para isso? Algumas pessoas fizeram assim, poucas. Mas ninguém levantou o braço, quer que levante o braço, quem já tem um caminho. Pois assim, eu tenho despertar espiritual Eu quero evoluir, eu quero chegar mais perto da luz, poder perceber Deus em todas as coisas. Alguém já tem esse caminho? Não precisa me dizer qual é, só levante o braço. Vou deixar essa pulga atrás da orelha. Porque vir aqui é esclarecedor, sim. Mas pode ser moralizador. E aí eu não acho legal, porque nós vamos sair de cabeça baixa. Hoje eu gostaria que você saísse daqui com a cabeça erguida para dizer, opa, precisamos buscar mais. Desconstruir as velhas imagens de Deus. Porque senão o centro espírita vai virar um lugar de faxina. Faxina semanal. Vamos tirar os espíritos, pipa, pipum. E eu continuo com as velhas mentalidades. Com as minhas sombras, com o meu olhar vitimado. Choroso e queixoso. Ou, talvez aquele orgulho... Não. Eu vou para o psiquiatra, ele me cura. Mentira. Você ainda não fala com você mesmo. Então, gente, hoje a minha mensagem é de que a gente possa desconstruir aquilo que a Igreja Católica botou na nossa cabeça, que é grave. Sentimento de culpa, de que nós precisamos de muito sacrifício, de que Deus está lá, não está aqui. E a confusão está grande por aí, viu? As pessoas têm 3, 4 religiões e não acham nada. E vai ficar pior. E tem gente aproveitando que ter uma religião da imunidade fiscal. Maravilha. Não precisa pagar imposto. Então, gente, olha só. Hoje é para pensar em fatos. Que nós podemos levar essa luz para a nossa vida. Que nós podemos, sim, perceber o invisível, não só na natureza, mas nas pessoas. Que a gente possa abrir esse outro olhar. Jesus foi altamente terapeuta quando ele disse, levanta-te e anda. Ou seja, caminha, vai em frente, busca o teu caminho. Abre os olhos para o cego, escuta. O Mickey já cansou de dizer que nós temos acesso a toda a informação. Só não busca quem não quer. Mas se nós não temos um caminho espiritual, a gente vai repetir os mesmos sintomas, as mesmas dores, as mesmas angústias, tudo sempre igual. Claro que tem uma equipe de médiuns aqui com mentores amorosíssimos que nunca vão dizer não, a gente não vai te atender. Mas eu questiono assim, se é só isso que nós queremos. Agora eu estou levando um livro para estudar assim, o que, que vem depois da morte? Porque eu ouvi um relato essa semana de um médium, agora fugindo um pouco. Gente que estuda, que tem um caminho, que trilha com muita disciplina. Entrar nos 60 níveis de profundidade até o fundo do inferno, são 60 níveis. O Rubens Saraceno disse que são 7 níveis. Só que lá do Oriente vem uma outra vertente que diz que são 60 níveis. E lá no fundão estão os homicidas. E tem gente que está chegando lá nos 40, chegando perto. E tem um médium que eu conheço, que eu respeito, que já entrou num túnel e chegou aonde estão os suicidas, porque estão investigando onde é que vão os suicidas. que não estão no inferno, estão no inferno logo ali. Eles passam no inferno, dão um tapa e saem. Que lá onde vão os suicidas, todos estão esquartejados. Tem braço, tem pedra, tem sangue, está tudo espalhado. Aí eu pego na mão um livro agora que eu peguei ali, abri assim, pá, o que, que eu li? Nossa, me arrepio. Que diz que o que nos unifica é a consciência, é a nossa alma. Mas se nós somos meio esquizofrênicos, meio assim, pensamos uma coisa, dizemos outra, ah, eu não estou aqui, ah, eu não estou prestando atenção, nós vamos para o além esquartejados, assim como é a nossa alma. Como é o nosso modo de pensar. Está lá naquele livrinho que eu estou levando. Prometo para vocês que eu vou falar sobre isso. Aí eu pensei, pá, mas eu fui abrir exatamente onde me traz essa verdade. Sem querer. Então, gente, olha. Como é importante nós termos essa consciência deste lugar dentro de nós que nos unifica, que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá saúde, que nos dá amor. E essa é a minha mensagem, que fala um pouco de mim, mas eu estou trazendo questões que me movem profundamente, mas eu estou estudando, eu estou buscando, eu estou desconstruindo, construindo outras coisas e estou praticando a meditação diariamente, lendo um autor que vocês podem procurar nas livrarias, Deepak Chopra. Deepak é um grande neurologista, mas ele diz que nós podemos mudar até o formato do nosso corpo. Então precisamos estudar, ler, buscar. Tem muita coisa legal para a gente aprender. E a pura quântica me parece que é uma realidade que acontece com Deus. O encontro com Deus é sempre quântico. Maravilhoso. É isso. Obrigada.